35919, decolou 09, chame o controle 120.8, tenha uma boa noite, uma boa viagem. 208, grato, boa noite. Mantém posição antes da Juliette. Grato da Juliette, 1273. Poli Salvador, boa tarde. O trip 5219 no perfil da saída agora, curva na direita. Trip 5219, contato radar, saída Argo, telemetria nível de voo 200, comprimento de distância. A sua transmissão está muito baixa, entendeu que está curvando à direita, ascensão para 200. Trip 5219, contato radar, saída Argo, suba para o nível de voo 200, cumprindo as restrições. Sente, para o 200, cumprindo as restrições, trip 5219. Salvador, UTA 3567, POB 158, alterna Campinas, autonomia 4 horas, pronto para o táxi. 2158 a bordo, altímetro 104, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no decimal 95, bom voo. Ok, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no decimal 1-9-85 e o 3567. Torre 1-9-95. 1-9-95. Agora posso dar um zero, correto. Could you confirm if you have our flight plan now in your system, please? That it's being transmitted, we should have it in another 5 minutes. There's a delay for the system to process. Okay, we are standing by for you. Thank you, Airport Scout 0273. 1273, taxi via Juliette para o portão 3, observando Airbus saindo no táxi. Juliette para 3, taxi. Patango Bravo Kilo, isso que copiado. Mantenha as condições visuais após para destino. Patango Bravo Kilo, isso que... Ajuste seu transponder e não receba no radar, nem o modo Charlie nem o Alpha. Gente, Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, confirme sua radial. 3567 do ponto de espera da 10. São 3567, a linha e mantenha a 10. Linha e mantenha a 10, 3567. Para 3567, ah, vai manter a posição porque não está pronta. Tá? Ok, gente, então reporte quando pronto. Passará quando pronto, está 3567. Papatango Bravo que Luiz, que informe a 20 milhas do VOE de Salvador. VOE Salvador, o TAN 3567, pronto para decolagem? TAN 3567, está autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 130 graus com uma dezena de nós, QNH 1014. Autorizado a decolagem da 10, QNH 1014, na 3567. Marco, Salvador, é o TAP 022. Salvador, é o TAP 022. Prossiga. Já tem o nosso plano de voo. Já temos o registro da transmissão, ainda não temos o plano aqui no nosso sistema. Mais alguns minutos para processamento devemos ter. Marco, há pouco tínhamos falado em 5 minutos, 5 minutos já passaram. Ainda não recebemos mais alguns minutos, no máximo mais 5. Obrigado. Ô, o CNM 2 está na posição do tempo, você vai estar na mesa. Confirme. CNM 2 está na posição do tempo, você vai estar na mesa. Autoridade chama para o táxi. Autoridade, CNM 2 está na posição. 52119, prossiga. Está cruzando uma centena, autoriza o voar direto Vitória da Conquista. IP 5219, sim, teremos coordenado. IP 567, decolou de Salvador aos 18. Chame o controle em 120.8. Tem um voo e uma boa noite. 1208, muito obrigado, boa noite, senhor. Controle Salvador é o TAN 3. 3567. Tá, 3567, contato radar, saída Arbor, submantenha nível de voo 380. Perfil da Arbor, subindo para o 380, tá 3567. Trip 5219, comprar a saída após Arbor, autorizar direto Vitória. Quando lá, abre a porta, pode apagar. Galhão, Alterna Galhão? Afirma. 2-1-0. Oceanair 6210, ação de identificação, autorizada a chegar da Mare, disponível de voo 050. Aguarde. Salvador é Portugal 022 novamente. Portugal 022, falamos com Recife, eles estão ativando o seu plano de voo. Assim que eu receber, terá sua autorização. Ah, nós vamos há 20 minutos esperando isso. Tá bem, ok, obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Tip 5219, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Tá, Centro Recife 1288, 1260. Tip 5219. Salvador, chame a 6259, mande para pronto. Eu chamei a 6259. Bom, boa tarde, está autorizada a linha aí, decolada 10, vento de 130 graus com 8 nós. A gente decolada 10, o chame a 6259. Copy. FM, go ahead. Crew to Lisboa, flight level 390 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Book a departure, depart, transition. Take off from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5454, read back. Clear to destination Lisbon, flight level 390, Upper Zulu 10 to Natal. Upper November 873, Buka, runway 10, left turn, departure frequency 120.8, squawk 5454, Airport Charles City Teacher. Buka departure with ZPAR transition. Okay, our flight plan is not via ZPAR. Our flight plan is via Momo, departure, Kofu, Javit, Obgaz. Opsush on Upper Whiskey 50. For the one that was transmitted, I have it here. It has Buka and ZPAR Upper Zulu 10. Okay, and after Upper Zulu, Upper Whiskey 10, which flight plan do you have it? Upper November 866 after Magnum? Negative. Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873. So this flight plan is wrong. 20 minutes for a wrong flight plan. Aguarde ao próximo setor, 1567. Salvador, Golo 601 para Cetac, com 1270 a bordo, autonomia 0320, alterna Campinas. Decimal 8, tenha um bom voo e uma boa noite. 208, boa noite, 6259. 95, bom voo. Tchau, 1575, Golo 601. Portugal 022, do you wish to follow this flight plan or file a new one? Stand by one, Portugal 022. Salvador, eu vou para Lisboa com um plano de voo e tenho um plano de voo aqui admitido com precisão, com a programação. Eu não vou sair daqui para Lisboa com 3.500 milhas num plano de voo errado que é aquele que eu não tenho. Para isso vou ter que pedir a informação que a escala me providencie. De maneira que este plano de voo foi introduzido, eu volto a repetir, este plano de voo foi introduzido pelo que a nossa escala diz corretamente, na altura correta, houve aqui um problema de Recife, que depois, no fim, nos dá um plano de voo errado. 20 graus com 9 nós. Tem Felipe e ANA, decolada, posição 10, bola 01. Você está com a frequência de contagem 1208? O outro plano de voo poderá não ser o mesmo combustível, portanto teremos que providenciar reabastecimento ou não. Portanto, nós temos que falar neste momento com a nossa escala. O que eu não compreendo são 20 minutos para a introdução do plano de voo, que no final é um plano de voo errado. Autorizado pushback somente, chama para o táxi. Portugal 022, desta ponta, não temos como checar o que aconteceu. Verifique com a empresa qual foi o plano que foi entregue para a transmissão aqui na sala IF. Ok, ok, assim farei, muito obrigado. Oceana 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizada final ILS, após estabilizado. Autorizada. Não, posicionar 62 10, reportagem estabilizado 10, 1 4 2 10. Chanel 6259, suga restrito, medida de voo 340, autorizado direto bridge. 340, pro de bridge, 6259. Bruno 601, decolou aos 3-0, chame o controle em 120 decimal 8, tenha um bom voo e uma boa noite. Obrigado, igualmente, 208. Turbono 601. Turbono 601, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 360. Gente, só mantém 360 na da El, Bruno 601. Polo 273, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5442, coteja. Autorizado 360 para Confins, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge, controle 108, transpone 5442, zona 273. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. Maria, obrigado. Visão de chão para o táxi. Chamarei táxi, 3297. Taxi do Gol no 567, POB 149, autonomia 0354, alternamos Campinas. Vicente 149 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, bom voo. Ajuste no 014, táxi via Índia Alfa, ponto de espera com a torre 195, bom, obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 567, ponto perto da 5-0, pronto. No 567, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolada 10, venta de 120 graus com uma dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar 5-0, gol no 567. 733, chama na frequência 12345. Após passar através de Vera Cruz, retorne para a frequência de Salvador 1208. Oceano 6210 estabilizado, ILS da pistão 0. Oceano 6210, chame torre 11895. 6895, boa noite, obrigado. Foi ILS, Oceano 6210, boa noite, torre. 6210, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre. Aeronave da Gol tomando a posição agora, preste a iniciar a rolagem. Gente, reduzindo aqui, Oceano 6210. Baixado e travado, 6210. 7-6210, informo para o cheque o vento de 120 graus, uma dezena de nós. 6210. 1050. 510, ajuste 1014. Táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-9-95, bom voo. Índia Alfa, 2895.0, 3297, a boa. 2735, reposta através de Paris. Poxa, 6210 nos... Perdão, está autorizado o pouso 1-0, vento de 1-30 graus com 9 nós, o altímetro 1-0-1-4. Livre pouso. Livre pouso, espero 6210, 6210 na pista. Bono 567 decolou de Salvador aos 36, chame o controle em 120 decimal 8, tenha uma boa noite. Bono 208, gol no 567, obrigado. Voo 1601, chame centro Recife na frequência 13325, alterna 13395. 3325, 3395. Salvador, boa noite, gol no 567, decolou perto da Arbor, passando 3 mil pés, escuta. Gol 1567, contato radar, saída Arbor, sobre manter nível de voo 360. Arbor, acessando até o 360, gol no 567.